cadeia, já está no ar. Hora tá na hora, tá na hora de voar. Decadentes começando, vem com a gente começar. É papo de americano, com certeza vai gostar. E se não estiver gostando, pijameiro vai deitar. Laia, laia, laia, zoeira. Salve, salve, coelhada! Decadentes 24 no ar. E hoje é dia de celebrar. Celebrar o título das meninas, as coelhíssimas, o furo de reportagem que eu dei na semana passada. Pois é, finalmente teve o jogo de volta, elas venceram o Manchester por 3-0, eu tenho os gols aqui, eu já falo para vocês daqui a pouquinho. Venceram por 3-0 o time do Manchester num jogo que seria o jogo em casa, né? Lá no Baleião, que é onde as meninas geralmente jogam, e conquistaram, sim, a Taça BH de futebol feminino. É só alegria, né, bicho? Temos que comemorar esse título, sim, dar todo o apoio às meninas. Quem fez o gol no dia de hoje foi a Aninha, a Bruna Rebelde e a Dilene. Que beleza, hein? Vamos ver se não dá para aproveitar alguma das três no elenco masculino, porque o São Paulo passeou no Morumbi. Pelo amor de Deus, Alisson, que lameira que foi aquela? Pois é, eu só tive estômago para ver o primeiro tempo, segundo tempo eu tinha obrigação de ver para comentar aqui, mas realmente não consegui. Uma lepreia de time, uma bosta de time, quando você acha que o time tem alguma chance de evoluir, vai lá e toma um baile dos reservas do São Paulo. Teve, não sei se foi diretor ou jogador do São Paulo, que falou antes do jogo que tinha que aproveitar que estava pegando lanterna para tentar golear para ir com moral para a semifinal da Libertadores. E aí o torcedor do América ficou de chiliquinho aí. O cara tava certo, bicho. Todo mundo, infelizmente, vê o América hoje em dia como isso. O time que caiu na nossa frente para a gente golear e ganhar moral. Infelizmente, o América tem feito esse papel no brasileiro. Trampolim. Não é, seu corneto? Fala, coelhada! Só alegria? Ô, prezados amigos da bancada virtual, me responda a pergunta. Programa 24, jogos do São Paulo, alguma coincidência do destino? Será? Eu não sei. Fica no ar. Tá? Fica no ar. Mas, era pra evitar, era pra ter pulado o programa, já que foi o programa do São Paulo, né? Mas eu adorei a atuação contra o Fortaleza. O América jogou hoje, falar nisso? O América jogou hoje. Jogou lá em Sete Lagoas pela Taça BH Sub-17 e ganhou de 2-0. Ó, que beleza. Timão! Caralho, isso aí, garoto. Você tá achando o quê? Ninguém segura essa. Alguém fala alguma coisa aí? Que eu vou mandar o link aqui pro Sérgio Tavares, que tá atrasado, menino. Mas ele já acabou de mandar a mensagem aqui e falou que vai participar. Tem problema não, Sérgio. Tem problema não, vai dar tempo de xingar ainda. É capaz dele chegar mais rápido que o Leandro Guerreiro tentando chegar no segundo gol lá, ó. Ah, certamente, certamente. Ele tá procurando o cara que, por sinal, o cara que eu tô falando, o adversário a ser zagueiro. Marcado, era um zagueiro de zagueiro. Lianco, é isso o nome dele? Leandro? Zagueira, peste. Meio brasileiro, meio sérvio. Pois é. Não, e joga na seleção de base ainda, né? Pois é. Não, ele joga, não. Ele joga. Ele pode jogar, não? É porque ele pode jogar. Foi comentado. Ele poderia jogar. Foi comentado durante a partida que ele tem essa possibilidade, por ser sérvio e ainda está na idade de base, ele tem a possibilidade de jogar pelas duas seleções. E o que o repórter comentou é que ele vem fazendo isso. Ah, enfim, tá, eu acho que ele vinha aquele aqui. Gol ali, Henrique, me lembrou aqueles jogos de arrecadação de alimento não perecível. Amigos do Romário contra amigos do Bebeto. É. Não, dá não, 40 não. minutos, dá 40 minutos, o Bebeto ainda não fez gol, e o Bebeto é anfitrião do jogo, ele que tá proporcionando. Não. Aí os caras vão abrindo assim pro Bebeto chegar perto da área, pro Bebeto chegar lá e fazer um gol. Aquele eu vou discordar. Gol, isso. Aquilo, eu vou discordar, isso. Eu vou discordar, porque aí você tá falando de jogo que é beneficente, jogo de festa, mas Bebeto e Romário é jogo de boleiro. Não é o caso. Esse aí é daqueles amigos do Wesley Safadão e amigos do Tiaguinho. Então, assim, e falar nisso, entendeu? O Safadão voltou sem profissionais. O Safadão o quê? Tinha um Wesley Safadão comentando na nossa página aí, um cabeludinho meia lá, Wesley Safadão. Ele voltou a comentar? Não, apareceu não vi isso, mais não. Comentários nós temos. Então, nós, já que nós estamos falando de comentários, nós tivemos aqui, eu estou com dois e-mails aqui, do nosso querido Leandro Mourão. Ele mandou um na sexta-feira, a gente acabou, vamos explicar. A gente ia fazer... Ô, Sérgio, você tá bom, filho? Beleza, meu amigo. Atrasou aí? Atrasei. É porque eu não assisti o jogo em casa e saí correndo, e menino dormindo dentro do ônibus. Normal, cheguei. A verdade, ele ficou vendo o Cristiano Ronaldo comemorar o título lá com a camisa e perdeu a hora. Isso é verdade também. CR7 tá, mora no coração também, claro. Ô, Sérgio, como aqui todo mundo tem que ter um apelido, você acabou de receber o seu. A partir de agora, você é o Sérgio Guerreiro, que você só chega atrasado. Tá, oi, meu amigo. Ganhou alcunha, ninguém mandou se atrasar. Olha aqui, sexta-feira a gente ia fazer um programa, a gente já tinha comentado. Fica à vontade. A gente já ele tinha não precisa comentado. Avisar que ele já volta, é só ele sair. Caralho. A gente tinha avisado, inclusive, que o programa seria sem essa índia do Corneto, mas acabou que o Alisson também, nosso André Agassi, foi disputar um torneio de tênis. Você ganhou, o Agassi? O meu desempenho foi mais ou menos o desempenho que a América está tendo no Campeonato Brasileiro. Aham. Foi parecido. Muito bem. E eu também tive um outro problema. Eu já ia atropelando aqui, eu não devia falar porque que não teve programa sexta-feira, porque nós temos uma outra questão no programa de hoje. Já vou avisar aqui. Estava escrito lá no post do Facebook, se lê aí na descrição do YouTube, está falando que nós vamos ter um prêmio hoje pro torcedor americano, porque nós não queremos ver todo mundo ficar borocochô, todo mundo triste. Então hoje nós vamos fazer, eu escrevi sorteio, mas não é um sorteio, mas nós vamos fazer a promoçãozinha do chapelito da Barra Una lá que o Brendo ofereceu. Então hoje nós vamos dar esse para um dos ouvintes, e é claro que assim, serão três perguntinhas, quatro perguntinhas, e quem responder primeiro corretamente é que vai levar. É coisa simples, eu vou dar o caminho da resposta, só precisa ser ágil. Então nós vamos descobrir se as pessoas vão ter que ter um conhecimento. Conhecimento passado, de que tem acompanhado os decadentes. Alguma coisa assim, não é nada muito complicado não. Em algum momento no meio do programa eu vou interromper tudo e falar assim, agora nós vamos fazer a promoção do chapeleto da Barra Ona, certo? Muito bem, aí eu explico a coisa com mais calma. Mas voltando aqui aos comentários e tal, os e-mails do Leandro Mourão, o Leandro tinha mandado um sexta-feira comentando a vitória do América e que para ele tinha sido a prova cabal de voltei! Qual é que tava... Ninguém perguntou. Era a prova... Eu vou sair para ter graça quando eu voltar, entendeu? Se eu não falar que eu saí, ninguém vai saber que eu voltei, entendeu? Puta merda, viu? Pois é, era o que a gente queria. Voltando aqui, que eu tô tentando até agora ler o e-mail do Leandro. Já espera sair o filme, tá muito grande. Não, pior que ele tá mais comedido agora. Ah, tá. É porque a gente corta os palavrões. Melhor assim, viu? Melhor, mais enxuto é melhor mesmo. Que aí dá pra ler tudo. Enfim, na sexta-feira ele mandou um e-mail falando que aquele jogo contra o Fortaleza, ou seja, ele tá falando da vitória ainda, que aquele jogo já tinha sido a prova cabal de que o elenco do América é bom. Bom pra Série B e pra Série C, não pra Série A. Custamos a vencer pelo placar mínimo um time que está disputando a Série C. E não me venha dizer que esse time eliminou o poderoso Flamengo. Sabe aquelas coisas que só acontecem quando a luz está a 90 graus da constelação de Órion? Não. Se jogarem mil vezes isso, não acontece mais. Muito bem. Então, ok. Se o Fortaleza jogar mil vezes contra o Flamengo, ele não eliminará o Flamengo. Acho que é isso que ele quer dizer. Já que a diretoria não vai contratar ninguém, mesmo que eu sugeriria... Ninguém mesmo, eu sugeriria que a equipe titular fosse. A equipe titular do nosso querido Leandro Mourão é João Ricardo, Jonas, Roger, Messias, Gilson, Pablo, Macton, Tony, Mateuzinhos, Bruno Sávio e Vitor Rangel. Muito bem. E aí eu já vou ler aqui o e-mail de hoje, que ele mandou agora há pouco, com o singelo assunto do e-mail tá difícil. Tá difícil, Leandro. Henrique e demais decadentes. Com esse elenco e principalmente com o futebol apresentado em campo, não dá para acreditar que o América permanecerá na Série A. Muito bem, durante a transmissão da Itatiaia, O Marco Antônio Brook falou que estava sendo muito questionado se o América já tinha caído ou não. É, para o América permanecer na Série A, segundo os cálculos dele, é claro que a gente pode dar um desconto ali, tarará, mas basicamente o América precisa, daqui para frente, fazer 50% de aproveitamento. Isso quer dizer ganhar um jogo sim, um jogo não. Um jogo sim, um jogo não. Né? Não é o Brook, não. É o Baião. É o Baião, desculpa. O que eu falei? Falei Marco Antônio Brook, né? Não, domingo salve Baião. Ô, gente, me desculpa. Vamos lá. Como acreditar em um time que não marca um gol há 5 jogos? Pois é, Leandro, como acreditar? Né? Mas aí chegou o rapaz da Ilha da Madeira lá, como é que ele chama? Cristiano Ronaldo? Não. Danilo Dias, um treino. Ah, Danilo Dias, achei que era o Cristiano Ronaldo. Fiquei até preocupado. Você sabe o pior de todo o nosso time? Quantos anos? Nosso time conseguiu mais derrota que gol marcado. É um marco, né? Que dureza. Sensacional. Pois é. E hoje ficou mais claro um outro problema, é o seguinte, que a questão não é só que a gente não faz gol, é que a gente não chuta no gol, cara. Quem não chuta no gol não vai fazer gol nunca. Ah, mas com o Osman em campo a gente tem que dar um desconto, né, gente? A gente tá jogando com a menos, né? Pelo amor de Deus. Pois é, o seu Osman hoje foi... Não, hoje não, hoje não. Já veio assim tem uns 4, 5 jogos. Sim, vem sendo. 4, 5 jogos? Muito mais. Vencendo e a gente vem criticando, e hoje, mais uma vez, ele demonstrou uma grande preguiça dentro de campo. Sérgio, quer falar alguma coisa, Sérgio? Não, eu acho que é isso mesmo. O Osman é um dos jogadores que eu vejo que até sabe um pouco mais de bola, mas ele tem jogado com preguiça. Você vê que o cara não vai na bola, ele, sabe, fica... eu prefiro ter um jogador ruim, igual o Danilo, que eu critico, falando, esse cara é uma bosta, ele não sabe tocar, ele é ruim e tal, do que um cara que sabe jogar bola, mas não quer jogar bola. Você não quer jogar bola, então vai para outro lugar, vai pro Santos. Não tava cogitando o Santos? Vai para lá. Mas eu acho que o problema dele foi justamente não ter ido pro Santos. Eu acho que ele ficou de pirracinha, sabe? Não foi lá pro time que ele queria e ficou dodóizinho. Cara, eu acho que tá passando a hora de meter um bancão nele. Eu acho que na hora que meter um bancão servido nele, eu acho que ele toma vergonha na cara. Mas, sabe o que eu não consigo entender? Cabeça de jogador de futebol é um negócio é uma das coisas mais enigmáticas do mundo. O cara tá jogando bem na América, aí jogando bem a ponto de aparecer o interesse do Santos. Uhum. Aí a contratação não acontece de cara. O cara, supostamente, né, a gente não pode falar que isso é uma verdade, mas tá ficando meio nítido, o cara... para de jogar e, além disso, demonstra uma apatia danada em campo, uma falta de vontade de jogar absurda. É. Será que na cabeça desse cara passa que ele fazendo dessa forma, ele vai atrair algum time, ele vai sair do América para uma equipe maior? Será que não passa pela cabeça dele que, se ele não fizer uma boa Série A, ele vai do América para um time pior no ano que vem, muito provavelmente? Eu não volta para a verdade. Né? Eu não consigo entender. Parafraseando o Dr. Wilson Manula, o grande conhecedor de futebol, ele diz a seguinte frase: se fosse inteligente, não jogava bola. Aí eu vou discordar, mas tudo bem. É. São inteligências diferentes. Sim. O senhor é muito inteligente, o senhor é um nerd brilhante, mas se eu te botar ali dentro das quatro linhas, o senhor não faz muita coisa também, não. Coquinho demais comão, faço. Não, não faz não, Cláudio. Ah. Eu nunca te vi jogando bola, eu tenho certeza que você não faz. Eu aposentei porque eu contundi. Tá. Meu clube zoou, né? Entendeu? Eu tive que fazer uma aposentadoria precoce, assim, entendeu? Tá mas na pelada de fim do ano do Cuenavela, da Onda Verde, eu tô presente todo ano, volantão e zagueirão à disposição. Tá, crem em Deus, pai. Não tem bola perdida. Foi o que eu pensei. E eu preciso ir numa pelada dessa pra assistir. Vamos lá. Bom, já entramos no jogo, né? A gente ia falar das meninas, eu queria muito ter assistido o jogo no Balão. Agora, não? Eu acho que podia falar, era da Copa do Brasil. Brasil. Eu queria ser brasileiro aí, tá por aí, né? Tá, eu tô pensando nisso aqui. Copa do Brasil, o jogo foi na... Quinta-feira. O time Fortaleza não é ruim, não, cara. Não é o time não. Fortaleza para uma Série C é um time bem organizadinho, bem bacana, tem umas peças interessantes. Rosinei, aquele Correia que já jogou no Palmeiras. Tem umas peças interessantes. E a galera falando aí deles tirarem o Flamengo, eles tiraram o Flamengo com muito mérito. É claro que depois disso, o Flamengo hoje é um time mais encorpado, o Flamengo contratou dois bons zagueiros e melhorou. Tal. Hoje seria mais difícil pro Fortaleza. Mas o Fortaleza, se eu não estou enganado, não tinha perdido, acho que um jogo fora de casa esse ano. Foi perder não o primeiro tinha. Pra gente aqui. Não, não é esse ano, é com este treinador. É, então, é. Mas é um time acertadinho, sim. A gente não fez uma partida brilhante, longe disso. Acho até que Fortaleza teve mais chance que a gente na quinta-feira. A gente conseguiu fazer o nosso golzinho de pênalti lá e segurar. Mas, de toda forma, o resultado foi sim muito bom, porque foi 1-0, não tomamos gol dentro de casa, nos dá uma vantagem boa se a gente fizer um gol lá, e nós ganhamos de um time acertadinho, um time que, em termos de estar acertado, é um time que está muito mais acertado que o nosso. A gente pode até ter peças um pouco melhores que o Fortaleza. Menos ruim. Não muito, mas o Fortaleza hoje é um time mais organizado, e principalmente é um time com mais confiança do que o América. O América, a parte emocional do América tá lá embaixo. O time só toma sacode de todo mundo. E mesmo assim a gente conseguiu ganhar. Eu tava preocupado com esse jogo do Fortaleza. Eu achei que tinha uma boa chance a gente sair dali derrotado. Felizmente isso não aconteceu. Mas de fato o time tá absurdamente borocochô. Hoje foi impressionante. Porque a gente pode falar do Osman... Mas você hoje, vai voltar pra mim... hoje, maluco? Vamos falar da vitória de quinta? Ah, não. Eu nem lembro do jogo mais. É por isso que o jogo fica melhor novamente, entendeu? É, exatamente. Eu nem lembro mais do jogo. Agora, hoje aconteceu uma coisa que me deixou muito preocupado, tá? O quê? Tony. É, cagou de novo? Aí foi uma merda, viu? É. Eu não vi o segundo tempo, aí disse que foi mais um lance bizonho de novo. Mas sozinho. É, não foi um lance bizonho, não. Ele tem uma bola que ele... Que ele está brincando de Darth Vader, hein, ô Sérgio? O que, que é isso? Isso foi o som do segundo gol do Remo em cima do Fortaleza. O Fortaleza está perdendo para o Remo nesse momento, 40 minutos do segundo tempo. O Remo lá é difícil. Eu disse aí que Fortaleza era bom, retiro que eu disse. Não, o Remo lá é difícil, só. O Remo lá é complicado. E o Fortaleza fazendo viagem. Viajou para Belo Horizonte, viaja para Belém do Pará. Isso desgasta o time também. Não? Eu acho que não retiro o que você disse, não. O time, de fato, parece que tá mais organizado. Então volta com o que eu disse aí. Pronto. O que eu tava falando aqui quando o Sérgio começou a brincar da TV? Isso, Tony. O Tony, foi uma bola que ele estava ali na intermediária, ele recebeu essa bola, o Borges estava pronto para fazer o pivô, mais afastado, ele bate na bola forte para a bola chegar no Borges. E de fato ela chegou e o Borges não conseguiu ter domínio e tudo mais. Acabou a bola espirrando. No que ele bateu, a perna que ele usou para bater ele sentiu. Eu achei até que tinha sido a perna de apoio, mas depois quando mostrou no replay, foi a perna esquerda. Então foi a perna de apoio. Na hora do giro, deve ter soltado alguma tralha ali no joelho. Parece que foi o joelho que ele sentiu. Então a perna de apoio dele, na hora que ele gira, ele já terminou de bater na bola, ele já cai no chão, pedindo a substituição. E aí, ao contrário do América, que mostrou fair play no primeiro tempo, o São Paulo resolve não mostrar fair play, ataca, quase fez um gol, né, no contra-ataque. Enquanto o América pedia para que jogassem a bola para fora. Eu não acho que é lance bizarro. Não foi a mesma perna, né? Porque ele tinha machucado a perna direita, não é isso? Não sei. Ele é destro. Ele é destro. Ele tava batendo o escanteio, ele chutou o chão com a perna direita. Então dessa vez, não é nem da outra, né? Foi na esquerda agora. Talvez o tempo parado, a musculatura não tivesse 100%, ele acabou tendo essa lesão, não sei. Ô gente, isso aí que você acabou de falar, Henrique, mostra a situação deplorável do América. Nós temos um jogador que machucou chutando o chão no escanteio, velho. Acontece, ossos do ofício. Não, isso não acontece não, pelo amor, isso não pode ser normal, né? Mais, hein, o Alisson, é um dos jogadores que a gente mais elogia. É um dos poucos que tem técnica nesse time. É um dos que mais tem vontade ou intensidade, como você gosta de dizer. Também. E é um dos poucos que sabe tocar a bola, que sabe o que. Sabe, parece que o Tony é um dos poucos ali dentro que sabe o que quer fazer, pelo menos. Às vezes não consegue fazer, mas sabe o que, que ele quer fazer. Aham. E ele ficou fazendo aquele papel de rodar a bola e distribuir. Meio que o Leandro Ferreira costuma fazer nesse jogo, né? O Leandro estava lá de zagueiro. e fez muito melhor esse papel do Guerreiro. Não, eu Ferreira, falei não. Ferreira, né? É o bicho. É Guerreiro. No, eu tive até calafrio agora. Pois é, desculpa. O Leandro Guerreiro. O Leandro Guerreiro costumava fazer esse papel e o Tony estava fazendo com muito mais qualidade que o Leandro. Ô Cláudio, mas vem me falar que se te oferecesse um Dudu Pitbull e um Leandro Ferreira da época deles agora, se você não topava. Eu topava rindo. O Micão Pinto Peludo voltou pra pauta, né? E eu acho um nome exato pra América, viu? Micão com M de Maria? Não, eu... Não. Ricão, peito peludo. Ricão! E São Paulo. Richarlison. Ricão, peito peludo. Por favor, venha. Ele é mais viril que o nosso meio de campo inteiro junto. Não, é. Por incrível que pareça, não, é. Ele é bom jogador. Sempre foi um cara raçudo, velho. E ele tá naquele... E parece, que eu ouvi o Romano falando de Tatiá hoje, parece que ele tá no mesmo caso do Leandro Guerreiro. Ele tá morando em Belo Horizonte, é o tipo de jogador que vem pra cá e gosta da cidade. Uhum. O Santa tentou contratar, parece que ele aceitou um contrato de produtividade. Uhum. Ou seja, pra você ver, né? A gente caçando com o jogador e um cara que pode ter uma solução barata aqui do aí, lado da bobeira. E na nossa condição de desespero, quem somos nós pra negar um cara que jogou Libertadores da América e sei lá quantos brasileiros, 2 ou 3? Exatamente. Papagaio. Isso aí, Sérgio. Tá te vendo? Agora é o quê? Não, agora eu só engasguei comigo mesmo. Oi, Henrique. Eu vou passar a função de a pessoa que solta os efeitos sonoros do programa pro Sérgio. Ô, Alisson, tem. Mas pro Sérgio, foi por cima ou foi por baixo? O senhor tá curioso, hein, Corneta? Mas, gente, esse programa tá roots, viu? Esse aqui tá de quinta categoria mesmo. Ô, Alisson, tem que comentar. O time é de sétima, o time conseguiu piorar? Pois é, tá difícil. É, o Decadentes é melhor do que o time, isso aí é uma certeza. Sempre foi. Comentários aí, Alisson. Temos comentários aqui. O Adolfo Orzi Parenzi, se não for assim, me perdoe. Uhum. Ele manda aqui. É extenso, mas eu acho que é legal, porque eu concordo com boa parte das coisas que ele falou. Então vou ler aqui. Vambora. Ele cita 10 fatos sobre a América. Fato número 1, não tem padrão de jogo. Prazo o técnico já teve. Número 2, não chuta a gol, só quando está perdendo. 3, Leandro Guerreiro precisa dar um tempo. 4, a América é ridicularizada em todas as transmissões da Globo e é a chacota nacional da Série A. 5, não conseguimos escalar o time do América. 6, está ficando cada vez mais difícil escapar do rebaixamento. Ainda dá, vamos torcer. 7, não sabe marcar contra-ataque adversário e também não sabe contra-atacar. 8. Todo mundo já sabe, a América reabilita qualquer time e toma gol de ex-jogador. 9. Infelizmente, Mateuzinho vai ter que jogar e se for bom mesmo vai deslanchar, pois não temos camisa 10. Só não entendi infelizmente. Se ele jogar bem, beleza. Pois é, porque infelizmente. Tomara que ele deslanche, pô. Eu também. Tudo bem. 10 e último. Xavier joga melhor que alguns que estão no time e sou daqueles que não acha que a base é a solução dos problemas. E aí ele cita aqui também algumas dúvidas sobre a América. 1. Quem é Sid Clay e o que faz no América? 2. Jogadores estão boicotando o treinador português? E 3. Volta de Ivanildo? Não. Vamos falar de treinador? Não. Não. Vem cá, tem mais um comentário de treinador aí. Já leio então, que aí a gente já comenta aqui depois. Vou ler todos que estão aqui. Uh-huh. O Matheus Felipe manda aqui que já caímos, vamos fazer logo planejamento para a Série B 2017, para voltarmos para a Série A em 2018, porque perder para os reservas do São Paulo não dá. O Ian, hoje está um pessoal com sobrenome complicado aqui. Ian ou Ian? Níveles. Eu acho Ian. Ela é inglês ou americano? Demitir o Givanildo foi um erro. Era quem conhecia o plantel, o clube e as pessoas. Pode deletar esse comentário. Era óbvio e evidente que todos sabiam que o América teria condições muito inferiores ao demais e que brigaria de ponta a ponta contra o descenso. Trocar de treinador no decorrer da competição só piora as coisas. Eu realmente gostaria que o América permanecesse na Série A, mas é pouco provável que isso aconteça. Ele fala aqui que não é americano, mas é muito bem-vindo, viu, Yanda? Valeu aí pela participação, um abraço para ele. E fala que ouve sempre o programa. Tem muita gente à toa na vida. Muito bacana, o cara não é americano e ouve essa porcaria aqui. João Pedro Magnani. Time sem vergonha. A questão não é a falta de habilidade, sim a falta de vontade. Alan Mineiro tá de brincadeira, sai rindo da partida, não faz porra nenhuma. Osman é outro, 90% do time sem vontade, desse jeito pede para sair. Eu não vi o Alan saiu rindo, eu não vi isso não. Ô João Pedro, eu acho que as duas coisas. O problema não é... Você cita aqui que o problema não é falta de habilidade. É também, esse time, se tivesse muita vontade, seria um time horroroso com muita vontade. Para a Série A isso não é suficiente, não. O problema é que a gente está tendo um time horroroso e sem vontade. Aí vira chacota nacional, do jeito que o outro comentário... O Adolfo comentou. Vamos falar de técnico, então? Vamos. Vamos lá. Tem o Adolfo pergunta, né, volta de Vanildo. E o Ian Henry Vélez, ou I am Henry Vélez, ele acha que demitir o Givanildo foi um erro. Eu vi mais gente comentando isso também, e é muito comum nas transmissões que os comentaristas de mesa redonda e das transmissões venham falar que porque o América foi injusto com o Givanildo, porque o Givanildo subiu o América e foi campeão da Série A, e agora... gente... Vocês vão me desculpar, mas na minha concepção, só chora a ida de Givanildo. Já comentamos aqui 500 vezes, eu já estou cansado de fazer essa consideração aqui quando a gente vai criticar. Somos eternamente gratos ao Givanildo. Agora, para mim, só chora a saída do Givanildo quem não acompanhou a América, que não sabe que é uma responsabilidade do Givanildo na formação desse time que está aí, que não está ganhando de ninguém. Esse time é praticamente inteiro o time do Givanildo. O time chega na colocação que estava, com a chegada do Sérgio, ele já tinha atingido um ponto em que ele não estava rendendo nada. A partir daí, pelos problemas acumulados com o Givanildo, o negócio virou uma bola de neve, e também achar que vai chegar alguém, que seja o Sérgio, que seja o Tite, que seja o Guardiola, e vai virar o time assim de uma hora para outra, não vai. Mas eu sou absolutamente contra essa ideia de que foi um erro ter demitido o Givanildo. Eu também acho, eu concordo contigo. O Givanildo, para quem estava acompanhando o início da América no Campeonato Brasileiro e quem acompanhou a primeira fase do América no Campeonato Mineiro, porque a grande parte dos torcedores acompanharam aqueles jogos de semifinal do Mineiro e final. Ali o América realmente fez grandes jogos. Mas quem viu a primeira fase do Campeonato Mineiro viu que a situação era crítica. Ali deu para todo mundo perceber o quanto que o time... era desqualificado para a Série A. E aí entramos na Série A com o Givanildo, e aí não é só culpa do Givanildo, a gente falou isso aqui no momento da demissão do Givanildo. Tem muita culpa do elenco que foi entregue ao Givanildo. Mas o Givanildo também estava ajudando, não, gente. O Givanildo também estava colaborando para que o time conseguisse perder alguns jogos ali que a gente até saía na frente. E aí o que aconteceu? O Givanildo saiu, o Givanildo montava o time também retrancado, porque ele sabia dessas limitações. E aí chegou o Português. Na vinda do Português, eu lembro de ter falado aqui que eu queria algum treinador mais acostumado com Série A, algum treinador que trouxesse para esse elenco alguma experiência de Série A, mais cascudo. Cheguei a citar até o Celso Roth, que não é um treinador muito bem visto pela maioria, mas que é um cara que tem várias Série A nas costas aí. Era um cara que eu acho que ia trazer alguma experiência para esses caras. E o América resolveu apostar no Português. Eu até aqui, a visão que eu tenho, a análise que eu tenho hoje do Português é que ele está fazendo um trabalho. Ele é, para mim, um grande treinador, desponta como um bom treinador, sim, gosto muito das ideias dele, mas talvez ele seja o treinador certo para a hora errada. Ele é um cara que veio com um barco já afundando. O Português tem um perfil e tem pelas entrevistas dele, pelas ideias dele de futebol, eu gostaria de vê-lo chegando para o América numa pré-temporada, chegando para montar o elenco, chegando numa outra forma, para dar a cara dele. Ele chegou tendo que já apagar um fogo que já estava alto demais. E isso, de fato, ele não está conseguindo. A América tem os cinco últimos jogos na Série A são cinco derrotas. E não são derrotas de azar, não. São derrotas que não tem a mínima chance de ganhar nenhum desses jogos que passaram aí. derrotas convincentes. Então, cabe ao América, eu acho que o América está com a batata quente aí, porque cabe ao América avaliar o seguinte: é interessante manter o português agora, sendo que ele parece ser, sim, um treinador interessante para longo prazo, mesmo que isso signifique o rebaixamento do América, coisa que parece bastante inevitável, ou é melhor para o América abrir mão desse projeto de longo prazo com o português e trazer algum treinador qualquer para ver se dá uma mexida no elenco e ainda tenta salvar essa Série A? Eu acho que é essa a questão. Eu acho que eu ficaria com o Sérgio e tocaria o bonde. Porque, ó, sinceramente, o grupo não tem expectativa de chegar a ninguém interessante para salvar. O ano, o time que não conseguiu marcar 9 gols em 14 partidas, você acha que vai ter poder de reação de ganhar 50% dos jogos? Eu já começo, infelizmente, já tá na hora de começar a preocupar já com o ano que vem, já. E dar a oportunidade que ela trabalhar. Porque a cagada do Givanildo foi medonha, não só o Givanildo, foi todo mundo. Planejamento. Infelizmente, a diretoria não planejou o time para a Série A. Fez o que está acostumado a fazer para time de Série B, e infelizmente a Série A não aceita esse tipo de programação. Estão pagando o preço. Eu acho melhor já começar a ver o que pode fazer para o ano que vem, porque, ou tentar melhorar a situação também para não ser rebaixado pior que o América de Natal, né? Que estamos caminhando a passos largos para isso, né? E se isso acontecer? A paciência, né? Na boa. Tem umas coisas que eu não consigo entender, não. Ah, porque vai ter menos ponto. Ah, porque chacota. Pô, gente, pelo amor de Deus, gente, cresce. Não, e nem isso não. Se for rebaixar com os 8 pontos que tem hoje, dane-se. Agora, se o rebaixado com 19... Agora, Alisson, só tem uma coisa que a gente não contou. Antigamente, a gente passava vergonha no módulo 2. A gente tá passando vergonha no módulo A, na Série A, né? Série A? Aham. Desculpa. Entendeu? Melhorou o nível. Melhorou o nível, Cláudio, mas dava para fazer um papel melhor, cara. Mas eu acho que bobear o pensamento da diretoria, de repente, é o seguinte: infelizmente, a gente vai uma Série A cada 5 anos. De repente, o planejamento é uma Série A a cada 3 anos, vai encurtando esse espaço de acesso até uma hora de conseguir ter um time competitivo ficar. Infelizmente, nosso orçamento é meio ridículo perto dos times. A gente entra quase um terço, um quinto dos times da capital de Minas. Imagina Corinthians, São Paulo, Palmeiras, que tem apoio e dinheiro. Ô, Cláudio, eu concordo com você, e eu sempre falei aqui que eu concordo com tudo que citam que é dificuldade para a América, porque de fato as dificuldades existem. Quem o que eu critica... fico puto é Chapecoense, que é a mesma merda que a gente, e fica. Não, o que não eu fico puto. Não é a mesma merda, mas tudo bem. Não é igual, não. O que eu fico puto não é isso. O ponto que eu queria colocar é o seguinte: você falou que a gente tem uma distância absurda para o orçamento do Corinthians, orçamento do Flamengo, mesmo do Atlético e do Cruzeiro aqui. De fato a gente tem. Mas o que me deixa muito chateado é que o nosso orçamento esse ano deve ser umas 10 vezes maior do que o orçamento do ano passado. E o nosso time não melhorou. Acho que o parâmetro que a gente tem que ter, esquece Corinthians, esquece Flamengo, de fato vai ser muito difícil enfrentar essas equipes. Mas a gente, com o orçamento que tem esse ano, a gente tinha que ter conseguido ao menos ter um time melhor que o do ano passado. Esse time não é melhor que o do ano passado. Esse time da Série B, eu tenho minhas sinceras dúvidas se a gente conseguiria subir. Sinceras dúvidas se a gente não estaria nesse momento no meio de tabela da Série B. O pior é que, olhando plantel, esse plantel é melhor do que o do ano passado, né? Não sei. Acho que é. Olhando nome a nome, eu tenho quase certeza que esse plantel é melhor do que o ano passado. Ô, Sérgio, nós estamos falando aqui, você não falou nada. É que ele está atrasado de novo. Vocês vão parar de falar, eu tô só ouvindo, velho. Aqui não, só. Aqui tem que estar cotovelado para conseguir espaço. Vai, fala. Fala mal do Coelho de competição, ué. Bom, sobre o elenco, eu me lembro do ano passado, no início do campeonato, na Série B, de eu reclamar muito do time. Muito. Só que na Série B, primeiro que é mais fácil, obviamente, e aquele time ruim conseguiu vitórias e aí foi se adequando, foi chegando reforço e tal, e aí embalou. No final, realmente, era um time melhor do que hoje, mas no início eu acho que era pau a pau com o de hoje, se não for pior. Isso não interessa. É. Passado era passado. Esse ano a gente tem mais dinheiro, era pra ter mais... Não era nem pra gente comparar com o ano passado, não. Nós estamos na Série A, tem que ser um time mais forte. Sim, ponto. Sim. Sobre o técnico, eu até concordo com vocês. A gente já debateu muito, vocês já debateram muito, e eu, como ouvinte lá, já concordei com vocês, mesmo sem vocês saberem, né? Fica ali comentando. Eu fico... comentando sozinho aqui comigo. Eu concordo com vocês. Vocês já falaram muito sobre a saída do Givanildo, se é certo, se é errado, cada um tem sua opinião. O ponto principal para mim é planejamento. Demitir o Givanildo é falta de planejamento, naquele momento. Né? Demitir o Givanildo no início do Campeonato Brasileiro é falta de planejamento. Peraí, é um erro por ter sido demitido naquele momento e não antes, é isso? Eu soube o seguinte, ó, nós vamos jogar a Série A? Vamos. Então nós vamos planejar jogar a Série A. Você não pode começar a jogar e falar, opa, peraí, deixa eu trocar isso daqui agora. Ah, não, peraí, deixa eu... Não, você tem que planejar, ó, eu vou com esse técnico, eu vou com essa equipe e tal. Você vai, no máximo, apertar os parafusinhos ali pra conseguir melhores resultados e tal. Mas você não pode trocar um técnico, trocar um plantel inteiro no meio do campeonato, igual a gente tá fazendo. Ô Sérgio, sabe o que aconteceu com o time da América? Sabe que é um dos grandes problemas que acontece muito com o nosso time? A diretoria já ia despedir o Givanildo no final do estadual. Ia. Isso. Eu já ouvi isso, Caneta, eu já ouvi isso. Ele foi campeão, aí a gente ficou com dozinha de despedir o Givanildo porque ele ganhou o título. A verdade é essa. Não, olha só. Você tem razão. Como é que você vai demitir o Givanildo se ele acabou de ser campeão? É impossível fazer isso. Ah, não. Não é medozinha, não, ué. É impossível. É complicado, né, Fábio? Não tem como não, ué. O cara é só um dos maiores vencedores do América de todos os tempos, né? É um nome que, por mim, a gente tinha uma estátua do Givanildo ali, né? Depois que o Givanildo nos largou alguns anos atrás para aceitar um contrato com o Sport, vocês se lembram disso? Sim. Ali, desde ali, a relação assim, é profissional. Infelizmente, o Givanildo vinha arrastando. Era para ter sido despedido já em 2015 e ficou. Estão pagando preço por causa disso. É amizade. O americano acha que o Givanildo é o máximo que ele pode ter. E a gente não tem capacidade de ter um técnico melhor. Aí fica nessa. Aí daqui a pouco eu vou pedir para voltar o Givanildo ano que vem também. Para a Série B 2017 pelo ritmo. Que eu já estou pedindo agora. Ah, puta que pariu, gente. Porra. Toca o bonde. Desencana, né, gente? Vamos pra frente. Aí eu vou ser um pouco advogado do diabo aqui pelo seguinte. Acabou de ser campeão com o Givanildo. Você manda o Givanildo embora. Traz outro treinador. A gente ia entrar na Série A e os resultados não seriam diferentes desses que estão acontecendo. Porque o elenco é fraco. Aí iam cair de pau na diretoria, mas iam cair servido. Porque o Givanildo foi campeão, é o maior treinador da história da América, foi mandado embora, por isso que o América tá na lanterna. Aham. Bom, aí eu vou ser advogado do diabo, o cara foi campeão, não dá pra mandar embora não. Não dá pra mandar embora assim, de um dia pra outro. Não, também acho. Deveria ter sido mandado embora antes? Eu até acho que sim. No começo do Campeonato Mineiro, quando o time dele não estava rendendo. E pode falar o tanto que quiser que não é a diretoria, não deu time, mas aí a diretoria tem que ir também. Exato, tem. Ele não pode tirar 100% dele da reta, não. Né? Enfim. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para que todo mundo responda, com resposta curta. Se vocês fossem hoje manda-chuva do futebol da América, hoje, terminou de perder para São Paulo, vocês demitiriam o Português ou manteriam no carro? Mantém. Manteria. Eu manteria até o final do ano que vem. Eu quero ver um técnico que tenha longevidade no trabalho. É o que eu tô falando, é isso. É planejamento. Uhum. Henrique, vamos com ele. Terminou o campeonato, você faz a avaliação do campeonato. Como é que ele foi no campeonato? Foi bem, foi mal? Atingiu os objetivos? Não atingiu? Ah, atingiu? Vamos continuar. Não atingiu? Agora eu vou trocar. Você faz um planejamento para temporada. Você não faz um planejamento para 3-4 jogos, não. Estando a temporada perdida, eu não sei se é o que o Sérgio está falando, mas eu entendo que esse planejamento de temporada e sentir como é que foi a temporada do Português não é a temporada 2016, é a temporada 2017. Deixa o cara trabalhar, montar o elenco, ele tem alguma responsabilidade. Porque também o cara chegou, pegou um bonde andando. time sem zagueiro, sem atacante, o cara tá... Metade do time do departamento médico. Entendeu? Aí também botar a culpa no cara, falar que era... Não, eu acredito que ele seja um bom profissional, tanto que não estaria aqui. E você vê que o time melhorou com ele. Melhorou. Fora o jogo de hoje, a gente vinha vendo uma melhora de padrão de jogo. Eu não sei se o time melhorou, se a gente quer achar que o time melhorou. Tem hora que eu me pego meio nessa dúvida, porque eu também em algum momento pensei que o time melhorou. Em algumas partidas você vê que de fato o time é mais organizado, o time é mais ousado, o time encara um pouco mais, isso é bom. Mas só que a gente está perdendo os jogos de maneira mais fácil do que a gente perdia antes. Isso é uma outra coisa que eu penso. A gente tem perdido alguns jogos aí sem demonstrar menor resistência. Em algum momento a gente já demonstrou resistência. Olha só, eu particularmente, aí eu vou falar de outra coisa, aí eu acho que é um erro do português, mas é bem verdade que eu não estou vendo treinamento dia a dia. Eu achei um erro a gente voltar com o Pablo, principalmente. Tony, para mim, tinha que voltar, mas o Pablo, eu acho que ele ainda não estava 100%, eu preferia continuar talvez com o Helder. E eu achei um erro também a manutenção do Borges. Aí eu acho que o português já tem responsabilidade. Não, parece o Henrique, parece que o Rangel sentiu algo nessa semana e ele não estava 100%. Aí parece que o Borges foi a opção, tipo... É o que tem. É assim, vou correr de entrar com o Rangel, meia bomba, e aconteceu o que aconteceu na época do Givanildo, perder não. Mais atleta. Já não que, aliás, tem. É uma coisa que ele já tinha falado antes, né? Quando tinha sido questionado, acho que foi até no último. Acho que o Henrique caiu, senão a voz dele piorou. Aqui, sobre o português, o que eu queria falar é o seguinte. O América precisa fazer essa avaliação e de forma rápida. Se o América vai realmente fechar com ele até o final do contrato e seja o que for, o resultado que acontecer, sendo rebaixado ou não. Eu bati um papo ontem com um povo que está mais por dentro, assim. A ideia da diretoria com o Sérgio é mudar a forma do time trabalhar o futebol também. Vai implementar uma filosofia nova que o América não tinha. Sim, então, isso é muito legal, hein? Ele deve permanecer. Eu acho que eles vão mudar a concepção do time. Certas pessoas que estão lá há muito tempo vão rodar. Isso já me deu uma esperança, digamos. Tem as capitanias hereditárias na América, né, que ficam, prosperam. Vai rodar a cabeça, ela aparece. Vão mudar o jeito de trabalhar o futebol. E, de repente, o Decêncio pode vir a ser uma coisa boa, assim. Uma limpa geral. A gente tem que fazer a limpa geral. O América tem muita, muita coisa, assim, que vícios, né, digamos, de muitas administrações seguidas. De repente é a hora de começar a dar uma mudança de filosofia geral no clube também. Não sei, vamos ver. Agora, sobre o treinador português... eu até concordo contigo, Sérgio, que eu também gosto das ideias do português. Eu acho que ele me parece ter potencial, me parece que pode ter sim condições de fazer o América jogar de uma forma mais corajosa, mais bonita, em algum momento. Talvez não com esse elenco de agora, que é um elenco muito fraco, mas ele pode ser essa peça sim. O único receio que eu tenho... infelizmente, a questão da experiência. Não que eu não goste de profissionais novos, não é isso. Mas é que eu fico com receio de você pegar, fechar tão fortemente assim com o português, jogar o futebol do América todo nas mãos dele para os próximos 2-3 anos, e qual mínima garantia que a gente tem que isso possa dar algum resultado. Essa mínima garantia poderia vir se ele tivesse trabalhos concretos e de sucesso anteriores, pelo menos você falar, pô, esse cara já fez bons trabalhos aqui, ali, tal, ele pode ser sim o cara para a gente depositar todas as nossas esperanças de fazer o planejamento do ano que vem, aí já pensando numa possível Série B e tal, não sei o quê, e nós vamos entregar o futebol na mão desse cara e esse cara vai fazer o novo futebol da América. Eu não sei, a falta de cancha mesmo, me deixa um pouco receoso, apesar de eu gostar das ideias dele, apesar de eu gostar do que ele vem fazendo até aqui, razoavelmente. É, o Alisson, eu até concordo com você, mas eu acho que... Bom, não sei se o Sérgio é o técnico para se fazer isso, fechar e planejar. Eu acho que é importante, é isso que o Corneta falou, que o América está querendo mudar a concepção de futebol, eu acho sensacional. Isso vai, mostra que a gente está ligado no futebol moderno, a gente está querendo melhorar e tal, e não está preso às velhas coisas de sempre. Porque as velhas coisas vão só trazer velhas coisas, não vão trazer nada de novo. Sim. Então, voltei? Voltou. Muito obrigado. Pode terminar, Sérgio. Isso de fechar com... mudar essa concepção é sensacional. Se o Sérgio é o cara para fazer isso, eu não sei. Eu ainda não vi dele, igual você, nem para avaliar, para saber se é o cara ou não. Mas eu acho que a função de uma diretoria é exatamente essa. Avaliar o trabalho do cara e falar, opa, eu acredito no trabalho desse cara, ou não, eu não acredito. Sim. A partir do momento que a diretoria fala assim, não, eu acredito nesse cara, vamos com ele? Vamos com ele. Aí eu consegui concordar com você. A gente precisa de um projeto de futebol sério, duradouro, a longo prazo, para que esse tipo de surpresa de ver um time tão apático e tão diferente do time que jogou a final do Mineiro há pouquíssimo tempo aqui, para que a gente não tenha esse tipo de surpresa, para que a gente tenha um trabalho linear e crescente e constante. Isso eu concordo com você. Sobre ser esse cara o Sérgio Vieira ou não, também concordo com você. Porque o receio que eu tenho é, por exemplo, se o Cruzeiro tivesse pegado e falado, não, nós vamos fechar com o David, e o David vai ser o cara para reconstruir o nosso futebol nos próximos 2 anos. Reconstruir baseado nas ideias de uma pessoa é legal, mas só que precisa ter uma cancha para você fechar tão assim. Eu sinto falta de uma cancha, de um negócio mais concreto para você poder... Você fecharia assim com o Roth? Não. Para trabalho longo, duradouro, não. Fecharia se o América estivesse pensando em ainda tentar fugir esse ano para dar uma sacudida, eu poderia até pensar, mas para trabalho a longo prazo, não. Qual que seria o perfil que você fecharia esse longo prazo? De treinador brasileiro? Sim. Não sei, de minha cabeça agora, assim, não tenho, não. O que eu estou pensando aqui, de fato, concordo com você, não tem nem como não concordar. Não teríamos qualquer garantia com o português. Sim. Agora eu não consigo pensar em ninguém com quem você teria essa garantia. É isso aí. Ninguém. Agora, outra possibilidade também, Henrique, aí é, não sei se seria mais difícil para o caso do América, que às vezes a peça central dessa reconstrução não necessariamente precisa ser um treinador. Se o América tivesse uma direção, uma diretoria que tivesse mais conhecimento de futebol, não estou aqui criticando a diretoria em relação à administração, porque eu acho que o América teve grandes avanços, mas a parte de futebol, o que a gente percebe em entrevistas e tal, é que não é muito o forte deles. Conhecer de futebol seria mais interessante, talvez, até se o América tivesse uma direção de futebol competente a ponto de essa direção construir esse novo projeto de futebol da América, do que um treinador. Porque de treinador é passageiro. Treinador vem com 5, 6 derrotas, ele acaba indo. Então deixar esse trabalho na mão é fazer, por exemplo, o que foi feito esse ano com o Givanildo. Foi deixado na mão do Givanildo, o Givanildo trouxe os jogadores que ele achava que poderia dar certo para uma Série A, esses jogadores estão todos sob contrato, Givanildo já foi embora e a batata quente está na nossa mão. Posso ser advogado diabo? Pode. Não sabendo a resposta da pergunta que eu vou fazer, mas será que há um conflito no futebol brasileiro entre ter uma diretoria como essa que você está falando, boleira, e você ter uma diretoria que está sanando os problemas financeiros que a América acumulou ao longo dos anos? E que não deixaram de existir, né? Eles estão em tratamento, eles estão em processo de cura, mas eles não deixaram de existir. Será que não há um conflito dessas duas coisas? Porque eu estou lembrando aqui do Gilvan, foi o Gilvan que foi cercado pela Máfia Azul na saída do Cruzeiro? Foi. Foi, né? E aí que ele veio e soltou essa, né? O povo lá cobrando ele, aquela gravação que soltou, e ele falando que falou, gente, 2 anos e tal, foi um campeão brasileiro durante 2 anos e agora acabou o dinheiro. Ou seja, a leitura que eu fiz daquela conversa foi assim, ó, sim, conquistamos 2 títulos no limite da irresponsabilidade. Agora nós precisamos acertar o caixa de casa, porque agora não dá para fazer futebol, agora nós temos que cuidar da administração. Ô, Henrique, isso fala de um clube que recebe muito mais do que a gente. Sim, outro clube que tem feito isso é o Flamengo, né? O Flamengo atolado em dívidas, uhum. A direção que entrou desde a época da eleição, entrou falando que ia sanar dívidas do Flamengo, que ia colocar o Flamengo, passar o Flamengo em branco, e a preocupação principal deles neste momento não seria o futebol, seria o clube, para que lá na frente o Flamengo pudesse ter condições de novamente ter um time forte. Uhum. Única questão, eu concordo com esse tipo de trabalho, e eu acho que esse tipo de trabalho tem que acontecer mesmo no futebol brasileiro, porque boa parte dos clubes são endividados, são quebrados. O que eu acho, então, que deveria acontecer, se é que a direção do América tem feito isso, deveria ser feito com transparência. Seria bom para todo mundo, inclusive. Seria legal se a direção viesse ao público e falasse o seguinte, olha, gente, nós subimos para a Série A, subimos de uma maneira até de certa forma inesperada para a gente subiu, passamos de uma cota de TV de 3 milhões para 25, por exemplo, as receitas com patrocínio também aumentaram, só que neste momento a situação mais grave do América está nos bastidores, está na parte de dívidas, está em ampliar o seu patrimônio, está em outros investimentos, que não o futebol. Então, o futebol nós vamos manter um time que a gente espera que seja competitivo e tentar segurar na Série A, mas esse dinheiro todo que aumentou, a gente está investindo aqui, em A, em B, em C. Seria mais ou menos, seria mais legal. Se não, mas que de fato está acontecendo. Foi feito isso, tá, Washington? Peraí, foi feito? Foi feito sim. Pra quem? Não, tivemos uma reunião do conselho. Reunião de conselho não é essa transparência que o Washington está falando. Deixa eu terminar de falar. O que nos foi apresentado está no site, fechamento do clube financeiro, está disponível para todo torcedor, tá? No site oficial tem custos, tudo direitinho. Até para tirar, pelo menos nessa diretoria, tem esse lado possível que eles expõem a parte financeira do clube. Ô Cláudio, não, você está certo. Beleza, tem essa exposição lá, tem essas coisas lá. Agora, eu entendo, por transparência de um projeto de sanar parte administrativa e deixar isso claro para a torcida, não é fazer uma reunião de conselho, definir essas coisas. No, ali, logo depois da reunião, você solta uma notinha na imprensa ou outra sobre isso, você publica o que tiver que publicar no site ali enfim, todo o balancete, todo o projeto, tudo que você quiser. Agora, e por mais que isso esteja público lá, isso não é tornar transparente para toda a torcida que o projeto é esse. Porque não é simplesmente botar uma publicação no site e falar assim, não, tá lá, entra lá e lê. Porque entendi. O povo não vai entrar lá e ler. E porque, aí você faz isso, você fez, realmente isso é uma ação de transparência. Mas você botou lá a ação de transparência, que uma meia dúzia muito mais interessada vai ler, ao mesmo tempo você vai na imprensa e fala que nós vamos lutar pelo título no Campeonato Brasileiro. Aí, isso não é transparência. Não, e aí também, ainda que no seja, ponto que me incomoda. Então, ainda que seja uma figura central que tenha falado isso, essa uma figura central, e aí eu não sou daqueles que critica, porque tem 9 presidentes, não funciona. Eu não sei, é índio que gosta muito de um cacique para ser mandado, que faz esse tipo de crítica para mim. Eu acho que um conselho tem sim capacidade de gerir qualquer... Um conselho pode, com 9 pessoas, pode gerir qualquer empresa, e nesse ponto vamos ver o América enquanto uma empresa. E eu acredito que seja possível fazer futebol também. Agora, a questão é, este um que falou isso, ele é hoje o representante, a figura central, o ponto de contato dos nove. E quando ele abre a boca para falar, me desculpe se os outros oito discordam. Ele está sim representando os nove. Sim. Ou então esses outros oito tirem esse um que está falando bobagem e bote outro que coloque o que é consenso. Porque por mais que seja um outro, e por mais que haverá divergência, e é importante que haja, que debate exista, eu acho que se evolui dessa forma. Agora, o discurso, ao final da decisão tomada, o discurso precisa ser único, precisa ser uma coisa só. Então, esse é que eu acho que é o problema. É aí que eu vejo que assim, não dá para a gente falar que tem transparência quando fez uma publicação no site. É, e a publicação, pelo que o Cláudio está falando, é a publicação mostrando para onde vai o dinheiro. Beleza, legal. Mas essa publicação não diz quais que são as estratégias do América com esse dinheiro que ele está recebendo. Quais que são as prioridades do América. Mesmo que tenha feito, Alisson. Mesmo que tenha feito. Não é o veículo correto para se fazer esse tipo de publicação. Porque eu sou apaixonado pelo América, eu adoro o América, eu produzo conteúdo do América na internet há 20 anos. Este mês de julho eu completo 20 anos de produção de qualquer tipo de conteúdo sobre o América na internet. Foi em julho de 1996, foi quando eu lancei o primeiro site do América em toda a internet. O primeiro site que a América teve na internet fui eu que fiz em 96, em julho. Então estou completando 20 anos hoje. E eu tenho mais que fazer na vida. Eu estou velho. Você está junto comigo. Então, eu tenho mais, por mais que eu tenha essa paixão absurda, eu preciso trabalhar, eu tenho mais o que fazer, eu não fico lendo todas as publicações com a América e tal. Sim. Eu não tenho tempo de ler todo esse detalhamento, um plano detalhado, etc. e tal. Entendeu? Então, não é uma vez que fala. Sim, e se tem uma coisa bacana e que só traz bons frutos é ser transparente. Eu citei aqui o exemplo do Flamengo. O Flamengo é o time de maior torcida do Brasil. Essa nova direção que entra no Flamengo, eu acompanho de forma superficial, mas a gente vê o que está acontecendo lá. Eles entraram com essa postura de que vamos cuidar do clube, vamos cuidar das dívidas que o clube acumulou com irresponsabilidades passadas, vamos assumir isso. E para que isso aconteça, é bem provável que o futebol não seja a maravilha que todo mundo gostaria. Mas lá na frente pode vir a ser. O que, que aconteceu? A torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, soube aceitar isso aí. E soube perceber que era um momento em que precisava disso ser feito. Senão o Flamengo ia ficar o resto da vida tentando formar trio de ataque de seleção e só tomando ferrada. E a pressão diminuiu. Isso poderia acontecer no América também, só que no América acontece o contrário. Dá-se entrevista falando que vai lutar por Libertadores quando todo mundo, qualquer pessoa em sã consciência, sabia que isso era impossível. E aí, a pessoa que dá esse tipo de entrevista parece que não percebe que ela está chamando toda a pressão do mundo para cima do América quando ela dá uma entrevista dela, e que isso vai aumentar a raiva, a ira da torcida lá na frente. Que a torcida vai mais uma vez perceber que fez papel de trouxa. Tem uma direção que fala em Libertadores quando todo mundo percebia que o time era desqualificado, que era um time para tentar lutar contra um descenso. Então a forma de lidar com a mídia precisa ser melhorada. Talvez o Henrique citou aí, são nove presidentes, por que não talvez colocar um outro para ser esse que vai falar com a imprensa, esse que vai falar em nome do América, porque esse tipo de fala aí não ajuda. Já passou a época dessa psicologia barata de achar que falar que vai lutar por Libertadores, fazer com que o time lute pela Libertadores. Não, gente, não é assim. Não é só falar que, não é só preleção, não é só motivação que ganha jogo, não. Tem que contratar bem, tem que preparar bem, tem outras coisas envolvidas. Falar que vai lutar por Libertadores não vai fazer o time virar da água pro vinho, não. Muito bem. Sérgio, quer falar alguma coisa? Nós falamos pra cacete aqui. Eu fiquei entrando aqui no site do América. Atrasado de novo. Não, agora eu só tava escutando vocês. Eu não posso ficar interrompendo toda hora também, não. Mas eu fiquei entrando aí mesmo, Raul. Não, só quando eu tiver alguma coisa pra falar, ué. Isso ajuda. Eu vou concordar. Deixa eu falar então. Então, nós estamos com uma hora de programa, já uma hora e um, para falar a verdade. Vamos fazer a brincadeira da promoção lá do Chapelita Barra Ona, que o... Ah, é, velho. O Brendo... Foi o Brendo que ofertou mesmo? Não sei se foi o Brendo ou foi Caçulinha. Foi o Caçulinha, né? Enfim, a Barra Ona ofereceu... O Cristiano também. Eles ofereceram o Chapelita da Barra Ona lá, pra gente sortear aqui entre os ouvintes. Então, não vai ser sorteio. O que, que nós vamos fazer? Vai ser um quiz... O que, que vai ser feito? Vai ser um quiz de perguntas e respostas. São quatro perguntinhas muito simples. Eu vou dar o caminho da resposta. Uma delas vocês têm que ter ouvido um programa para trás. Então, antes de eu falar as perguntas, como é que vai ser a dinâmica? Quem que vai ganhar? Nós vamos receber por e-mail e por comentários no... Esquece e-mail. Nós vamos receber por comentários na página aí do Facebook. Seja hoje ao vivo, ou seja, para quem assistir depois, o primeiro colocar aí a resposta certa, valendo como ser o primeiro, o que o Facebook, o YouTube... Eu estou falando Facebook? Resolve, Facebook? Não, gente, é YouTube, peraí, vamos lá, vamos zerar. Quem comentar aqui na página do YouTube... Então, não importa se você está ouvindo ao vivo, se você está vendo gravado no YouTube, se você baixou o MP3 e está ouvindo pelo MP3, o que vale é comentário na publicação do Decadentes, número 24, São Paulo 3-0 no América. Quem que comentar primeiro aqui que vai levar? Quais são as perguntas? Vamos lá. A gente deixou de fazer o programa sexta-feira. E nós fizemos uma postagem lá no Facebook, uma postagem de 360 graus, e lá na descrição da postagem tem as razões de nós não. De por que a gente não pôde fazer o programa. Então as respostas são: por que, que o Corneta não participou? Por que, que o Alice. Por que, que o Henrique e eu? Por que, que o Corneta não participou? Por que, que eu não participei? E a outra não está escrita lá, mas tem que ter ouvido o programa passado. Por que, que o apelido do Alisson é Agassi? André Agassi. Quais são as características que o Alisson tem, que o André Agassi, além de ser campeão, sua mãe deve ter falado isso. a característica que o Alisson tem, que foi zoado aqui no programa passado, por que, que ele ganhou o apelido de Agassi? Certo? Então essas são as três perguntinhas. Tinha uma quarta também, mas eu vou tirar, vai ficar só como curiosidade, não precisa responder. Mas no 360 graus tem um easter egg lá. Tem uma imagenzinha de um jogador americano com uma certa fantasia. Vocês viram? Se sim, comentem aí. Então é isso. Por que, que o Corneta não pôde fazer o programa sexta-feira? Por que, que o Henrique não pôde fazer o programa sexta-feira? E não é só copiar a resposta que está lá não, tá? Tem que dizer por que, que o Corneta não participou e qual que é a referência musical da desculpa que está lá escrita. Por que, que o Henrique não participou, mas não é só copiar e colar. Está dizendo ali que eu fui em algum lugar, só que tem uma palavrinha que não é muito usual. Qual que seria a palavrinha mais usual para esse programa? E por que, que o Alisson recebeu o apelido de Agas? Eu estou para apostar com vocês que ninguém vai conseguir, viu? Eu acho que não, o Chapéu... Eu acho que você fez isso aí para ficar com o Chapéu, né? Não é possível. A minha explicação foi muito zoada. Se não der certo, eu invento outra coisa no programa que vem. Vamos fazer eleição para esse jogo rapidinho? Calma aí, deixa eu ler os últimos comentários aqui. Leia os últimos comentários. O Cristiano Mendes, nosso participante de sempre aqui da Barra Una, ele está falando aqui que está no avião fugindo para algum lugar. Não estou levando camisa do coelho e já cancelei meu WhatsApp. Só que depois ele fala que é tudo mentira, que na verdade é o contrário, que sexta-feira ele volta aqui para BH e manda um abraço para todo mundo. Abraço aí, Cristiano. No YouTube tem participação aqui do João Pedro, falando que até a porra da camisa eles conseguem cagar. Eu não acho, não. Eu acho a camisa desse ano bonita pra caramba. Também gostei. Quem dera o time fosse bonito igual a camisa é. Aí nós temos o nosso amigo aqui, que toda vez eu tenho que citar o nome dele completo. Chacal Tropa Metal Headbanger Motociclista. Ele manda aqui... isso mesmo. Ele manda aqui que tá difícil demais. É verdade. É difícil ler o nome dele. Não é sacanagem, não. É verdade. Eu já falei que não pode zoar ele muito não, porque normalmente ele tem umas fotos aqui de perfil meio sinistras, velho. Vai zoando o cara não. Tá difícil demais de apoiar esse time. O jeito é tomar cachaça, porque esse time tá uma merda, pra não falar outra coisa. E aí, na verdade, ô Chacal, tem coisa melhor do que cachaça. O Formiga anda usando lá, é giz chinês lá em São Paulo, e ele acha que o time tá uma maravilha, velho. Você tem que pedir um pouquinho de giz chinês. Hoje era o dia do Formiga participar, viu? Sinceramente. Hoje é, saudade, ô Formiga, nós estamos sentindo sua falta aqui, você levantar a moral do time aqui. O João Pedro Maiani, concordo com a falta de habilidade, mas já que não tem habilidade, tenta compensar ou pelo menos tenta demonstrar vontade. O time é terrível tecnicamente, mas tem que pelo menos jogar com vontade. Isso é uma coisa que a gente tem reclamado muito, porque a gente esperava que na parte técnica o América de fato seria pior que os concorrentes da Série A. Mas aquela semifinal e a final do Mineiro, aquilo nos fez acreditar que vontade a gente teria, só que a vontade ficou por lá. O Adolfo manda aqui também, que esclarecendo, infelizmente, que ele citou lá por causa do Mateuzinho, é porque ele não entende que essa é a forma certa de lançar um garoto, de lançar na fogueira. Ok. E ele manda aqui também que, tá, Givanildo não, mas o que o português fez de bom até agora? O time não ficou compacto, só troca passes laterais, não ataca, continua frágil defensivamente. O América tem que ficar na Série A pelo dinheiro que virá. Se voltar para a Série B, esse time que está aí não se classifica de novo. Eu acho que houve evolução, sim, Adolfo, com o Portuga, em alguns fundamentos do futebol. Alguma coisa evoluiu. A gente vê que o time me parece um time que é um pouco mais bem treinado, me parece um time que tem um pouco mais de coragem em campo. Mas concordo com você, essa evolução não foi suficiente, tanto é que a gente continua perdendo os jogos da mesma maneira. Tem muito da falta de qualidade do elenco, mas pelo que o português entrou, eu esperava um salto um pouco maior. E já começa a ter um pouquinho de tempo, né? Já tem um tempinho que ele está aí. Vamos ver até onde isso vai. Tudo bem. Eleição? Eleição. Tudo bem. Vamos começar com o senhor Corneta. Diga, presente. Colatina. Osman. Muito bem. Não precisa perguntar na Colatina pra mim, não é Osman. Tá, o Alisson. Até final do ano. Como eu disse, eu só vi o primeiro tempo. O Osman tá uma pereba, velho, mas eu vou te falar que hoje eu fiquei bem decepcionado com o Gilson. Não quer jogar responsabilidade não, porque ele chegou agora e tal, e quem colocou, se é que ele não tá ainda em condições... Quem colocou foi o treinador, mas Eu fiquei meio decepcionado, achei que ele entrou muito mal, estava muito mal na partida, vou botar no Gilson. Concordo, acho que ele não entrou bem. Sérgio? Olha, eu deveria votar como Colatina no Decadentes. Se eu tivesse culhão mesmo, eu votava em vocês. Que nunca mais participa, viu? Nossa, vocês não fazem o programa, mas vou tirar de esquecer isso, a Copa do Brasil, e vou votar no Guerreiro, que indiretamente também é um voto no Decadente. Esse cara aqui falando, o Guerreiro tinha que jogar na zaga, lá ele é foda e tal. Ele o Decadente não, é um voto no Alisson. Isso aí eu assumo, eu não, falei isso aí. Eu queria ver o Guerreiro sendo testado com o zagueiro, já retiro o que eu disse, viu, gente? Não, você já viu ele testado. Você queria ver, você viu. Já vi que não funcionou. Agora, o cara ter a cara de pau, Henrique, o cara chega atrasado no programa e quer votar no programa como pelo amor de Deus. Não, e ele tá votando no programa passado, percebeu? Que ele não fez. Por isso. Exatamente. Eu acho que atrasado até na voto. Eu acho que o correto seria fazer o Colatina e o Bala do jogo passado e o Colatina e o Bala desse jogo. Como vocês não vão fazer do jogo passado... Eu fiz essa ressalva para chamar a atenção. Não, nós podemos fazer o do jogo passado, sim, você tem razão. Vamos fazer o desse jogo, depois nós fazemos o do jogo passado. Eu acho que a gente podia fazer o Colatino é do jogo passado, é o Decadentes. O Colatino do jogo passado é o Decadentes, porque não teve. Necessariamente é. Então tá. E para esse jogo você votou em quem? No Guerreiro. Ah, no Guerreiro, é verdade. Eu voto no Osmar. Por aquela de que a gente esperava mais do Osmar. O Gilson, eu acho que ele entrou mal sim, mas eu acho que ele entrou fora de hora. Eu acho que ele não tá pronto. Mas, enfim. Bala, corneta. É o Joe de hoje? É. De hoje. Roger, tô gostando do moleque, apesar de não ter com quem jogar, bacana o moleque. Quem? Roger. Roger, cortou aqui pra mim. É, o Alisson. Eu vou votar no Valderrama da zaga também, porque pra entrar com 20 anos e conseguir não ser o mais criticado nesse time, totalmente criticado, alguma qualidade ele tem. Vou votar no Valderrama. O Sérgio. Perfeito, tô com vocês, é Roger na cabeça. Muito bem, Roger recebe 4 votos. Eu só faço uma ressalva aqui, de que se ele não gosta de ser comparado com Davi Luiz, talvez ele goste menos ainda de ser comparado com o Valderrama. Ah, que isso, melhor do que Davi Luiz. Não, em termos de futebol, sim, em termos de aparência, eu não sei. Ah, mas a latinha do Roger também, ele não pode reclamar de muita coisa não, né, Henrique? Não pode, não. Ele não pode, quer ser comparado com o Brad Pitt, é né? É bom de bola, mas é fake, Dói. É, vamos lá, né? Vamos lá, então vamos fazer uma rápida passagem do Colatina do jogo passado. Corneiro. Quinta-feira, Fortaleza. Osmar. Valisson. Pô, de quinta-feira, deixa eu tentar lembrar aqui. O que que teve de... Ah, não, de quinta eu vou votar o... Eu não tô fazendo confusão, não. Adalberto jogou, não jogou e jogou mal pra caramba. Adalberto jogou. É, eu vou votar no Adalberto. Eu lembro que no estádio eu pensei em votar nele. Adalberto. É, ele não tava muito bem mesmo, não. É. Sérgio, continua no corneta aí, ó, no Decadentes? Claro, o Decadentes é o... Então tá bom. O corneta do jogo de quinta. É, teoricamente, a gente não vai ficar muito. Ô Sérgio, você aproveita aí os próximos 5 minutos de programa, que podem ser seus últimos 5 minutos no Decadentes, viu? Nada pessoal. Vamos lá. É, eu vou votar também no Osmar pro jogo de quinta-feira. Porque era um jogo que, assim, o Adalberto ele não foi bizarro, não. Mas era um jogo contra um time muito mais fraco, em que o ataque deveria mostrar mais coisa, e o Osmar naquela leseira não mostrou nada. Bala do jogo de quinta-feira. Corneta. Vou pensar aqui. Passa aí, eu vou pensar aqui mesmo. Eu vou votar no... Ô, velho, eu fiquei impressionado que a... Quer dizer, pode ser que seja o voto de alguém aqui também, mas a Itatiaia deu prêmio pro Danilo, velho. É impressionante como a imprensa costuma dar o prêmio pro jogador que faz o gol e parece que ninguém analisa o futebol que o cara jogou durante a partida. Uhum, mas pra mim, eu acho que o Danilo ganha mais pela vontade. Sim, mas o Danilo, pra mim, na quinta, eu lembro de ter avaliado o futebol dele, ele fez uma partida muito ruim e fez um gol de pênalti. Beleza. Mas daí o cara ganhar o homem da partida foi uma forçação de barra danada. Também eu vou botar no Roger também pra quinta-feira. O Roger. Opção. Ok. Sérgio. Cara, na quinta-feira foi bom demais o jogo. Eu fui com... Bom, eu tenho uma turma, uma galera legal que sempre vai nos jogos e tal. E nós bebemos pra caralho. Tinha até moelinha de tirar gosto. O negócio tava espetacular. Tinha a pinga boa. Então, meu voto vai pra galera. Turma do Fundão. Turma do Fundão. Beleza. Eu vou votar no... Pô, como eu não vou ter chance de votar nele durante muito tempo, eu acho que ele jogou bem. Eu vou votar no Tony, pra quinta-feira. Então é isso, senhores. Acho que encerramos. Alguém quer falar mais alguma coisa não importante? Que a gente só fala coisas não importantes. Próximo não? Jogo do dia. Zeramos. Corneta, seu boa noite. Clássico. Boa noite, coelhada. E não usem drogas. Encape a criança também. Nossa, e... Tá caro. Agora tem dia, essa também? A cada dia uma nova frase, uma nova conscientização. Até o final do ano, boa noite do Corneta. Vai demorar 5 minutos. Sérgio Tavares. O próximo jogo é domingo que vem. 11 horas. Às 11 horas da manhã. Toalha Independência contra o Santa Cruz. Se não é, o Santa Cruz aí ferrou tudo. Aí pode pedir a toalha mesmo. É jogo de 37 pontos. É isso aí. O Alisson. Boa noite a todo mundo que nos ouviu hoje, que vai nos ouvir durante a semana. O programa hoje acho que ficou meio sério, mas é porque por causa da situação do time mesmo. Mas valeu aí a audiência de todo mundo e até a próxima. Ah, a gente fica meio baratinado, né? Aqui. Diga. Você tem... Hã? Você... ninguém vai. Ninguém mandou o negócio lá pra ganhar o chapelim? Oh, ninguém vai ganhar, é verdade, bicho. Eu expliquei mal pra cacete, cara. Eu tenho absoluta certeza que eu expliquei muito mal. O chapelim, gente, é nosso. Se alguém. Eu vou publicar no Facebook alguma coisa mais bem explicada. Mas enfim, programa de quinta categoria é assim mesmo. A gente não quer dar o prêmio para prender a audiência pro programa que vem. Ah, deixando bem claro uma regra que eu não comentei, né? Mas todos aqueles que já participaram do programa, então o seu Sérgio Tavares, Formiga, Ramon, Marinho, a Dani, Mari, o Felipe Reis, participou aqui e não está participando da premiação, viu? Nem tente. Então é isso, senhor. Como? Eu já estava digitando aqui no YouTube. Não, mas já perdeu. Já nem, quer dizer, não pode ganhar. Se você quiser, você digita. O primeiro que vier a resposta do Sérgio copia e cola. Por isso que eu falei para o Gabriel escrever a resposta. Eles são burros. É. Eu fiquei mal pra caramba, viu? Oi, Henrique, mas partindo do princípio que o Sérgio fez duras críticas ao Decadentes hoje, ele passa oficialmente a ser um ex-decadente. Ele pode participar, então. Aqui, ó. Ô Henrique, qual que você falou pra mim? Chuta o Henrique. Chuta o Sérgio ao vivo. Tá bom. Vamos lá, ô Sérgio. Muito obrigado, viu, Sérgio? Beijo, é top, tchau. Beleza, galera. Domingo que vem a gente volta. Abraço. Abraço, tchau.